08, libera a direita, só 121, destino 9. Liberando a direita, 219, 09. Roger, clear final approach, ILS X-ray 1-0 with port package. Clear final approach, ILS 1-0, Coriolis, ILS 1-0, Roger, 7-1-3, autorizado, nível de voo 050. BF 050, Roger, 7-1-3. Chanelle 224, autorizado, cônjuge presente. Autorizado, uma cônjuge, Chanelle 224, obrigado. Rio 5974, decola ao 0130, controle 119.8. 198, Rio 5974, obrigado. Controle Salvador, Rio 5974, Dael Coral. Rio 5974, contato radar decolagem sobre o Vietael para o nível 220. Vietael para o 220, Rio 5974. Rio 5974, assim que tiver condições, está autorizado para o de coral. Para o de coral, Rio 5974. Rio 2713, está autorizado de Sevilla para 2010, ajuste 1014, está autorizado o LS Oxford, sistema 0, reporte estabilizado. Sete via para 2010, reportará estabilizado, logo 2703. 023, complete final in the call tower at 118 to that small 95. 023, we are posted on the Porto 03, clear to land on Rainbow 0, wind is 023 on the ground at 37, leave an extra right, contact ground 12 on the small 9. 129, bye-bye, Portugal 023. Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. 1203, muito obrigado, boa noite. Rio 5974, chame do CIF na frequência 125, 1 alterna 123, decimal 80. 2713, que legal no 014, autorizado pouso 10, vento 170 graus 79. Autorizado pouso 10, azul 2713. Vou filmar o guard pra fora. Até onde a gente saiba, o senhor não está recebendo informação de guard? Está recebendo informação da conexão, tem dificuldade de capturar ele. Tá ok, a gente vai repassar a informação ao controle. Obrigado. Sétimo 3, falou 4-1, libera a direita, sobe 972, acione identificação, desça via Mário para nível 050, ajuste 104. Autorizado, Tato. 172, Voiduna, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado o LS, repete estabilizado. Manda o Duna descendo para 2000 com 1014, vai reportar estabilizado com a nave. Decola 54, controle 119, decima 8. 119, 8, boa noite, 2228. Passarido 2228, contato radar de decolagem, suba sem restrições para o nível 180 via árvore. 180 via árvore, passarido 2228. De 2228, continua sem restrições via árvore. Sem restrições via árvore. Salvador, boa noite, Gol, 1868, próximo ponto de parada, 1-0, pronto. 1868, o senhor tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo, 1868. 1868, autorizado a alinhar e decolar sem parada, vento no 70 graus, 089. Alinha e decolar sem parada, Gol, 1868. 972, complete a final, chame torre 1-1-1-8-9-5, vai pra outro. Torre 1295, agradece, um bom trabalho. Salvador, boa noite, vou na 972. 1,5 para o externo, baixar travado. Voo 972, continue a aproximação, guardando apenas a rolagem do tráfego da companhia, o vento no aeródromo no 60 graus 8 nós, do ajuste no 014. Aguardando livre pouso, vou na 972. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 8 nós. Livre pouso, baixar travado no 972. 868, decola ao 58, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, uma boa noite, 868. Controle, boa noite, 968, decola, nossa, escuta. Boa noite, 968, contato, radar, decolagem, escuta, via Pucca para o nível 230. Via Pucca 230, 968, obrigado. Você segue o caminho com o passageiro? Sim. Oito, meia, oito, centro, autorizou direto Aracaju, da presente. Direto Aracaju, obrigado, 968. Capturar o gambá, obrigado. No 972, solo 0200, libera a direita, solo 1219. 1219, grava. 14062. Boa noite, adicione identificação desse avião chegou da Mari para nível 050, ajuste no 014. Retornar por desembarque de um passageiro, qual seria o melhor jeito de fazer a volta aqui para o retorno para algum gate? Ok, se eu seguir um pouco mais à frente, taxi até a barra de parada, que a gente vai verificar essa situação, porque a gente também tem que ver o finger que o senhor vai seguir. Então o senhor vai até a barra de parada, que enquanto a gente coordena com a estrada. Exatamente. Se fosse no primeiro aqui, no 1, a gente já ia direto. Mas tá ok, a gente vai até a ponte de férias e fica na fila de escuta. Então faz o seguinte, mantém a posição, 30 segundos, deixa eu só tentar em contato com a EFRE, porque se for na 1 é melhor pra gente. Não, já passou, só é então aguarde de coordenação com a EFRE. A gente passou aqui, desculpa, já manteu o ponto de espera aqui na sua escuta. A água tá autorizada direto com o KIT, passa ali 2228, boa. Plano 868, chame Recife na frequência 1-2685, secundária 1-2545. 2685-2545, obrigado. Boa noite. 1402, informo que o Salvador encontra-se no momento com a pista impraticável, previsão de 5 a 10 minutos devido à última aeronave que pousou para avistado o Gambá, próximo a Tóquio e Fox. Negativo. A gente vai solicitar ambulância. A ambulância, tá ok. A gente já vai fazer a coordenação então com o pessoal da EFRED aqui então. Na verdade, eu não sei se tem alguma diferença entre ambulância e médico. Se puder ser só o médico, tá ótimo. Aqui uma criança de menos de 2 anos está precisando de uma ajuda. Tá ok, sim. Melhorar as informações aqui para infraero, já dar uma posição da situação, quais seriam os sintomas da criança? Com o sangramento do nariz, com o sangramento forte no nariz. Sim. Quanto que a gente chama aqui no infraero? Plano 228, boa noite, acione identificação dessa via chegada a Mari para nível 060, ajuste no 04. Plano 228, informo que a pista em Salvador encontra-se impraticável, com previsão de 5 a 10 minutos, devido ao avistamento de animal na pista próximo a Paxo e Foxtrot. Europa 084, stand by more 5 minutes. there is an animal on the runway and the administration of the airport verified this situation. Stand by. Okay, Zero Ryan, we will proceed with you. Carilho 2228, chame Recife na frequência 126.0 até 128.8. 1260-2228-2228. Prossiga para o controle Salvador. Salvador, Salvador, o Pascal na 2. Isso tem que fazer ótimo, ele está? O controle está aguardando mais uma resposta da torre. Provavelmente não será necessário a 14062. Próxima etapa, o senhor é número 1 na aproximação. Se próxima etapa eu não tiver uma resposta, o senhor vai fazer espera em Duna. Marca 084. Correction, Europa 084. Clear line up and take off runway 10 and 170 degrees 11. Okay, Royal clear, one amp, and then clear for takeoff runway 10 and 05, Europa. Nove de aproximação, informo que a pista está liberada. O azul 4062 procede via 2000, está autorizado a ver a sua pistão no zero, reporte estabilizado. Via 2000 no zero, Romo 228, desça via para 2000 pés, ajuste no 014, está autorizado a ler a sexual epitão no 0, já pode estabilizar. Sim, via para 2000, autorizado a ler a sexual epitão no 258, aciona a identificação da presente voo ITAP, desça para nível de voo 050, ajuste no 014, informe que a pista encontra sem uso no 0-1-3, pista liberada. Direito 4, Barnett 15, contact no Salvador Departure Control 119 additional 8, good night. 19-8, Europa 0, airport, thank you, muito obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, Europa 0, airport, time is level 370, back in 1900, Cuca Departure. Europa 024, radar contact and departure. Climb set level 370, Puka departure. Level 370, Puka departure. Europa 024. 098, livre decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, 99. Iniciar decolagem, vamos no 0, bom, 098. Rota direita. Zero para 034, go. Fly direct to ZPAS. Regression and ground restriction, flight level 330. Okay, depart position and for 330, I'm going to report. Decolando no 8, controle 119, decimal 8, seu movô. 098, bom 098, obrigado, uma boa noite. Salvador, uma boa noite, bom 098, passando 1.700 pés, sai da UCAS e pra. Bom 098, contato com a Adélia do colégio, mantenha a proa até 3.000 pés, após ser autorizado o proa de Jomo. E a proa até 3.000 pés, após proa de Jama, bom 098. Bom 098, informo tráfego, posição 10 horas, 10 milhas, como Nordeste, Airbus 330, passando no 070 em ascensão. Paciente, bom 098. Voo azul 4062. Azul 4062, complete a final chame de torre Salvador, 11895, Bebou. 1995, boa noite. Fechando a 6258, voo de uma vez para 2010, ajuste 1014. Está autorizado o LS e repete estabilizado. 1028, boa dona, 228. Plano 228, complexo Sentinel Xami 3, Salvador 118, 295. 295, 228. Direita, plano 220, decimal, bom dia. 219, liberando a direita, 4 metros. Coluna 098, chame Recife, na frequência 12685, secundária 12545. 2685, 2045, 1098, obrigado, bom dia. 228, na escuta? 228, passando o índice acerto, machado travado 1 no 0. 228, ponto autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 109. Índice de pouso, pista no 0, 228. Oxana, na 258, complete a final, chame por Salvador 1895. 8-9-5-6-2-5-8. Oi, Salvador, boa noite, Oxana, 6-2-5-8. Oi, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando, 6-2-5-8. Pono 228, pouso autorizado, pista no, corrigindo, solo 26, libera direita, chame solo no 219. Gente, direito 219, 228. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 80 graus, 0,09. Pouso no 0, 2, pode confirmar a posição na pista?